São da igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A igreja nos ajuda em oração. Aleluia. Glória a Deus. Moisés se levantar bem cedo e subir ao monte, para quem deseja novos horizontes na vida cristã, lá terá que subir. Subiu e ficou por 40 noites e 40 dias. Quando regressou, ninguém podia mirar o seu rosto e o resistir. Quão grande era a glória da parte de Deus, que causava espanto. Moisés nem sabia que brilhava tanto, que impressionava os irmãos hebreus. É assim o crente quando está no monte da consagração, no jejum vigiando, sempre em oração, a sua vida brilha com a glória de Deus. É glória na face, é glória nos olhos, é glória na boca, seu olhar é santo, suas palavras poucas, não mente, não julga, seu irmão de fé. É glória na língua, no coração, onde mais precisa, tem glória em todo lugar. De pica, quem é santo entende o que é glória no pé. É glória na fábrica, no escritório, no seu vai e vem, no ônibus, no carro, a pé ou no trem, no avião, no mar, como anda você. Glória nos negócios, sendo um bom exemplo aos olhos do mundo. Seu cheque não pode continuar sem fundos e tendo problemas com SPC. O crente com glória, o credor confia, pra ele tem vaga, é bom empregado e se compra paga. Em todo crediário brilha a sua luz. Não se envergonha, não sente medo, porque sendo crente não faz como Pedro, que antes do galo cantar três vezes negou a Jesus. Seu lar é uma bênção, não há discussão, com a mulher e os filhos, supera os problemas, não perde o brilho. Admiram os vizinhos seus. Não é nada fácil ser crente assim como estou cantando. Sou cheio de falhas, mas estou lutando.